Castelo Branco também estão sob aviso laranja, mas por outro motivo, devido à previsão da queda de neve, o aviso laranja mantém-se até às 6 da manhã de domingo. Um hat-trick de Victor Gyökeres coloca o Sporting na liderança do campeonato, criando assim pressão sobre o Benfica, que só entra em campo às 8:30 da noite. Os Leões venceram o Moreirense por 3-1 ontem à noite. O técnico do Sporting, Rui Borges, no final, disse que acredita no título desde o primeiro dia que assumiu os comandos da equipa. O final do campeonato e ser campeão ou não, acredito muito, confio muito desde o primeiro dia que aqui cheguei, que aqui chegamos, não eu, a minha equipa técnica, que seremos capazes de o ser. Agora temos que ser capazes de o ser, e ser capazes de o ser é disputar os jogos que faltam com a mesma entrega, com a mesma vontade, com a mesma ambição, com a mesma coragem e com o mesmo acreditar que temos tido e que tivemos hoje principalmente. Uma reta final de campeonato taco a taco, renhida entre Sporting e Benfica. O Porto venceu também esta sexta-feira em casa o Famalicão por 2-1, com dois golos do jovem Rodrigo Mora, o menino Rodrigo Mora. Com este resultado, os Dragões ocupam o terceiro lugar com 62 pontos e ficam à espera do resultado do Braga, mais logo às 6. A equipa minhota vai jogar com o Estoril. No final da partida, no Dragão, o técnico portista Martin Anselmi reconheceu que a luta pelo pódio não depende apenas dos azuis e brancos. Nós controlamos o nosso. Eu não controlo o que se passa nos outros jogos. Temos de fazer o nosso trabalho daqui até ao fim e controlar o que podemos controlar. Nem sequer podemos controlar os nossos resultados. O que podemos controlar é dar o máximo 100%. Os Dragões com os olhos postos no Estoril Praia Sporting de Braga, marcado para às 6 da tarde. Os bracarenses podem assim recuperar o terceiro lugar perdido à condição na véspera para o Porto. Cláudia Costa a trazer-nos as notícias às 8, Antena 1 em simultâneo com a Antena 1 Açores, a Antena 1 Madeira e a RDP Internacional. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. La radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeur avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Codias Voyage vous propose un séjour à Lourdes en juin pour le week-end de la Pentecôte. Le départ aura lieu le vendredi 6 juin à 19h à J1, puis à 20h30 au Théâtre d'Orléans. Vous arriverez à Lourdes le samedi matin vers 8h. Pour le retour, il se fera le lundi 9 juin après le petit déjeuner. Vous arriverez aux alentours de 18h à Orléans, puis à J1 vers 19h. Le prix est de 270€, tout inclus, sauf café et boissons. Pour tout renseignement, vous avez la possibilité de contacter trois numéros. Le 02 38 38 16 64, le 06 33 01 83 00 ou bien le 07 81 76 59 64. Anunciamos a mudança de gerência do restaurante Le Tamaris, localizado em 157 Rue de Fossé, em Fleury-les-Aubrais. Toda a equipa está desejosa para vos servir. O restaurante Le Tamaris é o ponto de encontro dos deliciosos pratos do dia. Durante a semana, oferecemos três pratos à escolha: carne, peixe ou frango churrasco. Fim de semana, serviço à carta e takeaway, com especialidades tradicionais portuguesas. O horário durante a semana, das 10 horas às 15, prato do dia. After work, terça a sexta-feira, das 17 às 20. Tábuas, petiscos e merendas. Uma vez por mês, noite temática com animação musical. O Le Tamaris também dispõe de uma sala de recepção para casamentos, aniversários ou seminários. Reserve já, ligue para o 02-38-53-1473. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Restaurant Le Tamaris. Venha visitar-nos no restaurante Le Tamaris, em 157, Rue de Fossé, em Fleury-les-Aubrais. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no coração. E olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Cá estou, sim senhora, convosco esta manhã, para assim animar este programa, o programa Cristina Portugal no Coração, que vai vos acompanhar até ao meio-dia hoje. Era o meu dia, mas também é o dele. Muito obrigada, Mathis. Bonjour, Mathis. Bonjour, Christine. Bonjour, tout le monde. Como já dizia em português, oui, c'était mon bonjour, mais comme c'est pas qu'on le fait à deux. Voilà, c'est tous les petits moments de fête. On est là tous les deux. C'est ça. Tout d'abord, on va souhaiter à nos auditeurs uma santa, feliz Páscoa para todos. Et en français? Un joyeux Pâques. Voilà, c'est ça. Eh bien, bonne Pâques à vous, un excellent week-end de Pâques et que tout se prépare pour le mieux, les bons chocolats. Qui seront cachés. Et puis, bah, le cadeau des parents et marraines, parce que sauf erreur de ma part, tes parents. Oui. Cadeau est prêt. Tout le cadeau est prêt. Bah, du coup, le week-end des rameaux qui était dimanche dernier, j'ai acheté des fleurs à ma marraine et du coup, moi, j'ai reçu une petite plante. Voilà, super. C'est vrai, c'est bien ça. Bah, c'est bien. On va en parler un petit peu de Pâques aujourd'hui. Nos obligations aussi sont là parce que Radio Arc-en-Ciel est là aussi pour diffuser des informations, pas d'ordre politique, mais d'ordre je sais même pas comment le dire, mais national. Effectivement, voilà, d'ordre. Et effectivement, on a les élections législatives portugaises qui vont se dérouler le 16 mai. Oui, c'est bien ça. Et effectivement, on recevra deux candidats de partis différents parce qu'effectivement, on n'a pas le droit, et par équité, le droit d'équité, on reçoit deux candidats à l'élection ce matin. Donc on recevra Carlos Gonçalves, député pour le PSD-CDS, et on recevra aussi Emília Ribeiro du côté PS. Donc deux candidats. Alors pour moi, c'est vrai que je suis pas très politique, j'arrive pas du tout à m'y mettre dedans. Je m'y mettrai jamais parce que c'est pas mon trip, comme on dit en portugais et en français. Mais on se doit de les recevoir. Carlos Gonçalves, qui est un ami de la radio, c'est un député qui a toujours suivi la radio de près et de loin. Et Emília Ribeiro, une amie aussi, conseillère des communautés portugaises, qui sera et qui se oriente vers la politique. Et puis on rendra hommage à Nuno Creiro, que é a voz dos Ala dos Namorados, que é décédé cette semaine, et on pense très fort à toute la famille. Comment lui rendre hommage? Tout simplement en passant ses musiques, qu'il avait une voix exceptionnelle. Voilà. Et t'as oublié un troisième candidat aussi à l'élection, Mathis, qui supporte l'élection avec vous, du coup du parti. T'es le parti quoi? Le parti. Avec vous, Radio Arc-en-Ciel. Avec vous. D'accord. On va mettre un parti à l'Assemblée Radio. Eh ben, c'est pas pour dire, mais on est là pour diffuser la bonne information. Donc oui, on a besoin d'une voix au Parlement. En tout cas, ben, merci à toi d'être levé tôt ce matin et d'être là avec moi. Et qu'on va effectivement évoquer Pâques, et puis on va commencer dans la divulgation de la Saint-Jean. La Saint-Jean. La Saint-Jean. Alors, juste pour la... Je vous dirai pas tout, parce que la radio ne peut pas tout dire, mais j'ai eu droit à un défilé de mode ce matin. Il est au top, les filles, il est au top. Bon, ça vous, j'ai déjà préparé mes deux tenues pour la Saint-Jean. Mais... voilà, il est bien en avance sur ce côté-là. Et justement, on va commencer à parler effectivement Saint-Jean, promouvoir tout ce qui se passe déjà, les stands et pourquoi pas mettre des petites annonces de qu'est-ce qui nous manque comme stand, parce qu'effectivement, oui, on n'a pas tout et on peut donner déjà des informations de ceux qui sont là, ceux qui ont confirmé, les artistes et tout ça. Tout à fait, et moi je serai là. Voilà, et puis après, n'oublions pas, parce qu'on a tous besoin de lui, le... soleil. Ah oui. En fait, je regardais l'heure, je me suis dit, pourquoi l'heure? Non, l'heure, il n'y a jamais assez de temps quand on est là-bas. Oui, ça, ça oui. Ça passe trop vite. Ah bah, c'est du travail acharné du vendredi jusqu'au lundi. Tout à fait. Eh ben, on va se laisser en musique. Et je laisse une musique à effectivement, nous sommes, je vais le dire en portugais. Estamos na semana, pois, qual? Estamos na semana santa. Hoje, sábado de Aleluia. E gostaria de deixar aqui uma música para aqueles que lá em cima, no céu, não conseguem estar. Não puderam. Foram cedo demais embora. E não foi possível ficar connosco para a Páscoa. Aqui deixo, então, a voz do Rick Renner ao lado de Deus, que é para o meu papá, mas também para aqueles papás, para aquelas pessoas que não podem cá estar nos momentos da Páscoa, onde gostaríamos que eles ficassem à mesa conosco. Podem me ouvir. não chore. Por favor, eu peço que a vontade de Deus leva todos os seus, não importa o sucesso. Amigo, não pare, o jogo tem que continuar. O povo e você podem ouvir cantar que estou ao lado de Deus e Ele em todo lugar. No seu coração, em qualquer canção que você cantar. Feito só pra mim. Quem vai dizer pra onde a gente vai quando acaba o amor? Se tudo terminou, suas asas vão me proteger. Quando a noite chega aqui, eu deito pra pensar na luz que se perdeu. Um anjo vem me beijar e o seu amor, suave como o vento, prazer sem julgamento, que me faz voar. E quando a vuelva la vida y se me quede en el alma.

Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. E sou o pai da criança de Chave de Ouro e esta música vai para a jovem Adriana, o bebê Adriana que vem de nascer. E é da parte de Chiquinha para o Paulo e Marie, que vêm então de ser os jovens papás desta linda Adriana. Um grande abraço para eles, muitas coisas boas para a bebê e para os papás também. Aqui fica Chave de Ouro, o pai da criança. Tem 20 anos e ainda não namora. Na minha rua mora uma solteira. Tem 20 anos e ainda não namora. Aqui há dias apareceu inchada. Ai, coitadinha, está perto da hora. Aqui há dias apareceu inchada. Ai, coitadinha, está perto da hora. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Música.

de nada mais. Quando entro sais, já não vale a pena. Ficamos por aqui, vamos desligar. Deixa de brincar com este sentimento. Ficamos por aqui, não és tu, sou eu. Prefiro dizer que sou o culpado de tudo o que aconteceu. Não és tu, sou eu. Miúda, não dá, não dá, ficamos por aqui. Me entrego, dás-me zero. Quando ardo de paixão, tu largas a minha mão. Quando quero, não levas a sério. Penso amor, dás compaixão. Não consigo mais, ficamos por aqui. Vamos acabar assim. Tu sou eu. Miúda, não dá, não dá, ficamos por aqui. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. tu boca. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Se apaixonar era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Sofri muito por amor, amor, eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Se apaixonar era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim,

Ça sent à quoi? Ça sent un peu les festivals portugais, non? Ça sent la fête. Ça sent la fête. Et oui, on se mettait d'accord pour parler de plein de belles choses. E vamos lá começar a dar início à nossa grande festa dos Santos Populares. Tout ça se passe le? Le 21 et 22 juin. Où? Au parc de Lignerolles, à Fleury-les-Aubrais, 45. 400, Fleury-les-Aubrais. Voilà. Moi, je n'avais pas mon gamme département. Je vais te donner mon adresse. Qui ne servira à rien. On passe, la seule argent, c'est chez Christine, c'est non année. Comment donc, et oui, on va parler de nos artistes, on va parler de plein de belles choses. Et on commence par le côté folklorique. Le côté folklorique, parce que cette année, nous avons deux jeunes. Les jeunes accordéons, os jovens das concertinas de la Ronda Minhota e os minhotos de La Chapelle, que vão nos fazer um petit face a face, um petit speak. Duel du champion. Ouais, c'est ça. Et ça, j'adore. Sincèrement, je suis très fan parce que j'aime beaucoup. Voilà, je viens du côté du nord du Portugal, là où concertina est très présente, et je trouvais que c'était très bon que c'est. Que ces jeunes viennent jouer comme ça face à face. Je trouvais ça super sympa. Ça montre la culture du Portugal, tout à fait. Traditionnelle, on peut dire. Et parlons jeunesse. Et ben la jeunesse nous a préparé aussi quelque chose, un petit quelque chose assez sympa. Donc ce qui veut dire que on va dire l'équipe Amatis. Voilà, tout à fait. On compte sur vous comme l'année dernière. Voilà. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière. Une musique s'appelait Collectif Métissé de Caliente Cudro. Je pense que c'était vraiment ça. Mais après, du coup, c'était la musique de 2024. Tout mais il faut bien une nouvelle musique de 2025. Eh ben oui. Hein? Et alors? Et la musique, on reste toujours dans le Cudro avec Dame El Cudro de les Collectifs Métissés. On adore leur musique. Et du coup, ce sera la musique de cette année pour la Saint-Jean 2025. Donc à chaque fois qu'on en écoutera ceci... Donner bon. Non. On voulait pas que je parle. Dès que vous entendez cette musique, on veut vous remettre le feu au parc de Lignerolles. Et l'année dernière, ceux qui dansaient bien, je crois qu'ils ont eu des petits cadeaux. Et ben, faut danser pour les avoir. Voilà, on va mettre le feu cette année. Tout à fait. Donc allez, on commence. Donc le samedi, on démarre. On y est toute la journée parce qu'effectivement, on commence le vendredi à monter la scène. D'ailleurs, on laisse un petit appel ici au cas où si vous êtes disponible et on manque de bras cette année, parce qu'effectivement, habituellement, nous avions un camion scène. Le camion scène étant occupé, on n'a pas la possibilité de l'avoir, mais nous avons la possibilité effectivement d'avoir une scène magnifique. Elle sera aussi belle. Elle est belle. Mais pour monter cette belle scène, il nous faut des bénévoles. Il nous faut des bras. Voilà. J'en ai déjà récolté quelques-uns et d'ailleurs, un merci beaucoup. Samedi dernier, j'ai pu en récolter 3. Voilà. 3 messieurs qui se sont proposés pour venir nous aider. Un grand merci à eux. Merci d'ailleurs pour leur présence samedi dernier, et qui était une très belle soirée d'ailleurs. C'était magnifique. J'ai beaucoup aimé. J'ai vu les images. C'était beau. C'était beau. Voilà. C'était magnifique et les gens, ils étaient au top avec nous et c'était sublime. Et donc effectivement, j'ai pu récolter déjà quelques bénévoles. Et donc là, on laisse un petit message les jeunes qui ont déjà passé le bac, qui s'ennuient. Eh ben, ne vous ennuyez pas, et venez passer un bon moment avec nous toute une journée. Le repas sera offert, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir, vous resterez avec nous et travailler avec nous. Voilà, ça fait des très beaux souvenirs. De très beaux souvenirs, la preuve. Et là. Et à la place d'aller à la salle de sport, vous pouvez. Voilà. C'est dehors, c'est tout en plein air, vous êtes nourris. Tout à fait. Et donc, on commence donc le vendredi à monter notre scène, mais effectivement, la festivité sera le samedi à partir de 19h. Le parc doit être propre. Tous nos stands seront déjà tout prêts. Parlons de stands. Parlons de stands, on va du coup avoir plusieurs stands. Et oui. Une sergence en stand, c'est pas une sergence. Tout à fait. On commence avec O Mignote, des produits portugais. Voilà, c'est O Mignote, donc qui viennent nous vendre tout ce qui est o presunto, o chouriço, tudo que vem de Portugal, ali da zona norte do Valdevez, où vous pouvez retrouver donc tous ces bons chouriços, tous ces bons o presunto, tout ce que vous voulez, dos enchidos portugueses. Après, on a l'atelier voluptueux. L'atelier voluptueux, effectivement, c'est une jeune fille, une jeune femme qui présente des fondants à la cire d'abeille naturelle et qui est de notre région ici d'Orléans et qui sera présente avec nous. Et ça sera la première fois avec nous et on lui souhaite aussi la bienvenue. Tout à fait, parce qu'on aime bien les nouveaux. Tout à fait. Les bougies de Paris. Les bougies de Paris qu'on connaît déjà bien, des belles bougies montées, on dirait des glaces dans des petits gobelets. C'est super sympa. On continue avec Cunhado de Nossa Terra. O Cantinho de Nossa Terra. O Cantinho de Nossa Terra. Ce sont des produits brésiliens qui fonctionnent très très bien aussi. Et ils seront aussi là avec nous. On continue avec Lusitouge. Lusitouge. Lusitouge, c'est super sympa. On les a découverts sur Paris, bien sûr. On va toujours faire notre chasse sur Paris. On revient mettre la même chose chez nous. Et Lusitug, donc impression de t-shirt à l'effigie du tramway, du maître portugais, du maître de Lisboa. Et plein de belles choses, pas que ça, mais de très beaux t-shirts à l'effigie du Portugal. Nathalie's Bijoux. Qu'on connaît très bien. Très bien. De très beaux bijoux. De très beaux bijoux. Nathalie sera là avec nous aussi également. Les cafés Adopt Speciality. L'air, notre bon café. C'est le meilleur café, je pense, même. Oui, ils sont tout le temps avec nous. Tout à fait. LDR avec son bon café, mais non seulement parce qu'il aura, nous fuste Portugal, nous compraste chou azeite. Eh bien, tu viens chez nous, le azeite, il est chez nous. Du bon huile d'olive, des bons gâteaux. Il nous fait cuire ses gnatas, il fait cuire gnatas sur place. Ainsi que de ses nattes, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il nous vend. Des cannelés et il y avait autre chose. Mais tout cuit sur place. Je m'en rappelle, les dernières, l'odeur. Voilà, c'est ça. En parlant de nattes, Oro nattes Et Oro pastel. Ça y est, j'ai trouvé. Europastel, une nouvelle pastelerie qui va s'installer en Orléans. et ce sera que du gâteau cuit sur place, du gâteau portugais, bola de Berlim, o lenço, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait os cocos, il y avait a pata de cavalo, il y a plein d'autres gâteaux. Et ben ce sont des gâteaux tout frais cuits du jour, ainsi que du pain, a broa, omelette, o bijou, tout aquele pãozinho português também estará présente. On continue avec l'orignée de Rosalia. La longinha de Rosalia. C'est un grand stand de vêtements. Et la longinha de Rosalia présente toujours des vêtements un peu... T'as envie de partir en vacances parce qu'elle présente toujours de très très beaux vêtements. Bon bah on se dit déjà qu'est-ce qu'on va faire après la Saint-Jean. Tout à fait. Shopping. On continue avec Modestar. Modestar également, de très beaux vêtements. Elles sont super sympas les filles. L'année dernière, elles étaient vraiment... Super nanas. Ouais, des super nanas, c'est ça. Les structures gonflables. Et oui, et ben cette année, on aura trois. Alors, je ne sais pas encore les thèmes. En tout cas, on aura trois structures gonflables. Les moins jeunes pourront aller essayer et passer. J'en ai vu, c'était pas vraiment des enfants. On n'a pas essayé encore. Bah, vous avez quoi cette année? On va s'en faire. Hey! Tout à fait. Trip Ass. Ah, Trip Ass. C'est la nouveauté aussi cette année. Et aux crêpes à portugaise. C'est des crêpes portugaises et non seulement. Mais ils ont un stand, il est super sympa aussi. Oui. Chez Bifan. Bah, chez Bifan, bah voilà. De Ben d'accord. Bifan. D'accord. Ça, c'est bon ça. Alors là, je sais que Christine va me corriger, mais auto du porc. Outa. Du porc. Du porc. Voilà. Outa du porc avec son gros cochon grillé à la broche. Tout à fait. Et on aussi aura un stand de glace qui sera là avec nous. Des glaces, des bonbons. Et puis, on lance. Alors, on attend la partie restaurateur parce que c'est pas encore calé. Il nous manque encore quelques petites précisions, mais il y aura d'autres restaurateurs. Et si je ne me trompe pas, il y en aura trois. Restaurants qui seront présents. Et on est à la recherche de churros et fartures. Si vous en trouvez des churros, un vendeur de churros, si vous êtes, pourquoi pas, allez, hein, amateur, et que vous savez en faire, et que vous avez votre petite entreprise, ne venez pas. Et puis d'autres encore, le parc il est grand et on peut le remplir, n'est-ce pas ? Et il reste Bibi. Ah ben oui, mais... Le stand de la radio. Le stand de la radio. Il y a le stand de Radio Arc-en-Ciel qui sera là aussi avec nous, qui fera une diffusion. Tout à fait. Comme chaque année. Je pense que la plus belle émission qu'on peut faire, c'est celle-là. Ouais, franchement. C'est là où il y a le plus de... Parce qu'on vous voit avec nous. C'est ça. C'est ça. Du coup, ça nous donne la joie de vivre. C'est ça, tout à fait. Et du coup, je pense, Arc Festif qui sera encore là. Et Arc Festif, c'est Matisse. Matisse et sa bande. La bande à nana. Il y a toutes les nanas avec Matisse. Posez-vous la question. Voilà. Donc, des belles choses cette année encore. Tout à fait. On est là pour toujours être les meilleurs. Et surtout, j'ai vu un truc. On peut déjà photoboot. Un photoboot, oui, tout à fait. Deux photoboots qu'ils attendent cette année sur le thème de Namorad. Ah, Namorad. Au banco dos namorados. Aïe, aïe, aïe. Préparez-vous. Il y aura un petit bond des amoureux et un arc d'un cœur magnifique. Super. En tout cas, des belles choses en perspective, on prépare. Et puis après, notre scène. La scène, tout à fait. Quand on aura fini de la monter, voilà, hein, après, il va falloir mettre des artistes de travail. Déjà un grand merci à notre régisseur Monsieur Nicolas qui nous mettra tout ça en place et à tous les bénévoles. Et je ne veux pas dire de prénom parce que j'ai peur d'en oublier, mais en tout cas merci à tous les bénévoles déjà qui œuvrent parce qu'on prépare, on ne serait-ce que le conseil d'administration. Merci à toi Matisse déjà d'œuvrer de ton côté. Matisse, Jérôme, Lionel, Manu, Alberto. Et toi Christine. C'est tout. Matisse, Jérôme, Alberto, Nanda. Voilà, Nanda. Je savais bien qu'il manquait quelqu'un. Matisse, Nana. Jérôme, Nanda, Lionel, Manu, Alberto et moi-même aussi. Oui. Et après, tous les autres. Les animateurs de Radio Arc-en-Ciel, parce qu'ils viennent tous prêter main forte. À tous les bénévoles qui prêtent main forte. À nos familles, parce qu'ils sont là aussi pour nous aider. Oui. Et aujourd'hui, c'est ça, la famille Radio Arc-en-Ciel, c'est pas notre famille, mais c'est les familles de Radio Arc-en-Ciel et un grand merci d'avance parce que ça se prépare petit à petit et c'est grâce à un, à bon vouloir, il y a la disponibilité de chacun de vous. Cette année, je vais essayer d'organiser. Je dis j'essaye. On va faire une photo générale de groupe. C'est ça. Et on commencera donc, effectivement, on commence par le collectif Métissé, mais c'est DJ Booba qui va initier. Donc on avait dit que c'est Ujwombush, aux Amigos de Portugal, qui vont donner le coup d'envoi. Ujwombush, aux Amigos de Portugal. Voilà. Petite parenthèse, mais je l'ouvre en grand. Effectivement, on a des petits soucis de nuisance sonore et on est limité par le bruit qu'on pourra faire. Bon, on est dans un festival, j'arrive pas à tout comprendre, mais je m'étalerai pas là sur le sujet. Je sais très bien que voilà, je ne cautionne pas tout, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et il faut qu'on fasse attention au bruit. Donc c'est pour ça qu'un seul groupe de Bourges, à notre grand regret, parce qu'on pense très fort aux autres, parce qu'ils ont toujours été là pour nous, mais malheureusement, on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut. Un seul groupe de Bourges, bah, cette année, ce sera eux, l'année prochaine, quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Je sais qu'il y a un nouveau groupe de Bourges qui s'est construit du côté de Patay. On aurait voulu que ce soit chacun votre tour, mais malheureusement, c'est comme ça. On doit être limité. Donc ce sera aux Bourges, aux Amigos de Portugal qui sont là. Suite à ça, on mettra en place Monsieur DJ Booba. DJ Booba, un très grand DJ. Alors, c'est un enfant d'Orléans et qui n'est pas tout le temps sur Orléans. Il est souvent parti dans le sud de la France, mais assez connu dans la région. Et après, Capa Negra. Capa Negra. Eh bien, on va continuer tout de suite avec Capa Negra. Comme ça, on va les entendre tout de suite, n'est-ce pas? Tout à fait. On va commencer à mettre dans l'ambiance de la Saint-Jean. Tout à fait. Et dans l'ambiance de la Saint-Jean, c'est leur titre, leur vraie musique, parce que Capa Negra, c'est aussi un groupe qui crée ces morceaux. Et c'est celui, je suis sûre que c'est celui qui les fera les plus, qu'on puisse appeler facilement d'eux. C'est simple, hein? Bombard. Claxi. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer com as mãos no ar. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta Basta dançar, oh, oh, oh, oh, basta dançar, oh, oh, oh, Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Et oui, DNA sera là présent avec nous, avec Wall, mais beaucoup d'autres musiques. Ce sera vraiment un honneur pour nous parce que c'est... Alors, le chanteur, son prénom, je me rappelle du nom mais pas du prénom, Navarre, qui a été un des chanteurs présents à la Saint-Jean il y a au moins, si je ne me trompe pas, au moins 13 ou 14 ans. Ah oui. Voilà, il est venu tout seul, il faisait pas encore partie du groupe DNA et il était là avec nous. Je me souviens plus de son prénom. Je sais que c'est le nom, c'est Navarro. Et il était déjà présent avec nous et puis là, ça sera une revanche parce qu'effectivement, il vient avec son nouveau concept DNA. Tout à fait, et on a hâte de les découvrir. Prometeu dar-me um beijinho assim que ela chegar. Hoje ela brincou comigo, já deu para perceber. Por isso eu vim ligeiro à tua porta bater. Oh, Laura, onde está a tua filha? Oh, Laura, onde está a tua filha? Quero falar com ela, pedir uma explicação. Porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação. Porque uma linda donzela magoou meu coração. Oh, Laura, onde está a tua filha? Oh, Laura, onde está a tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação. Porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação. Porque uma linda donzela magoou meu coração. É o cowboy da concertina! Ai, o cowboy da concertina, claro que vai ser o Nino da concertina. Oui, nous voulons bien un petit accordéon. É, oui. Ah, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien aussi. Tu sais que je vais demander à faire des cours de concertine. C'est très bien, ça. Vas-y. Bon, mon prof a besoin de beaucoup de courage, mais. On n'a rien sans rien dans la vie. Il faut bien commencer quelque chose. Tout à fait. Ne penses-tu pas que maman et papa, ils ont eu beaucoup de courage à te faire marcher et à te faire parler? Ah, ça, si. Voilà. Donc, mais je pense que c'était quand même un minimum plus facile que mes doigts soient en accordéon. Non, dis pas ça. Nino de concertina Cuban et de concertina qui sera aussi là avec nous. Calça as botas do deserto, chega-te aqui para perto, tira os pezinhos do chão. É para curtir e beber, e até ao amanhecer, vai ser só alegria. Vem dançar esta moda, cowboy a tirar a corda. Pimba a nossa maneira, bate a sola na mão. O show já começou e a poeira levantou. Vimos mostrar o que é bom. Já toda a gente viu e o povo interviu. Não tem quem enganar. É uma moda bonita, cowboy da concertina. Já vos vai ensinar. Com os bracinhos em cima, tá? Uma voltinha bate na palma da mão. Calça as botas do deserto, chega-te aqui para perto, tira os pezinhos do chão. É para curtir e beber, e até ao amanhecer, vai ser só alegria. Vem dançar esta moda, cowboy a tirar a corda, que linda romaria. É o cowboy da concertina. Yeah.

Soyez présents, soyez tous avec nous et n'hésitez pas à nous contacter si au cas où vous êtes disponible le vendredi et le lundi, le montage et démontage de la scène. Si vos enfants, ils s'ennuient et qu'ils sont grands et qu'ils ont des biscottos pour nous aider, il n'y a pas de souci. Appelez-nous au 02 38 43 48 00 durant la semaine, durant là le week-end, mais aussi durant la semaine au secrétariat au 02 38 40 50 09 pour nous aider à monter cette belle scène. Je pense que ça sera un bon moment de partage et d'aide. Magnifiques souvenirs. De très bons souvenirs, n'est-ce pas, Mathis? Tout à fait. Donc, c'est samedi à partir de 19h. Qu'on commence les festivités. Jusqu'au dimanche, 20h. Tout à fait. 20h et plus. Oui, voilà, c'est fini jour plus tard. C'est ça. On reste avec Claudio Nayar, Portugal. Un coração. A bailar. Bailar. A benção de Deus. Quero marcar a data. É do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Et on va continuer avec une dédicace de la part de Jérôme pour sa maman, pour son neveu Leandro, pour toi Christine et pour son grand frère David. Bah merci, merci Jérôme, notre fidèle auditeur. Et ben bonne Pâques à toi aussi et plein de belles choses. Et on reste avec mon fado de Tony Carreira. D'ombre et de lumière. Et de tristesse et de joie à l'air libre entre deux terres, rêve au vent, mon cœur va. C'est une voix, une guitare, mon fado, mon fado. Une danse en rouge et noir. Mon fado, mon fado. Là où commence la mer, la musique de mon enfance, un amour dont je suis fier, près de vous, tous ensemble. Mon fado, mon fado.

A mulher portuguesa tem o brilho do sol. A mulher portuguesa tem o encanto do mar. A mulher portuguesa tem estrelas no olhar. Tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol. A mulher portuguesa tem o encanto do mar. A mulher portuguesa tem estrelas no olhar. Tem a lua e o luar que me faz apaixonar. Tem o brilho do sol. A mulher portuguesa tem o encanto do mar. A mulher portuguesa tem estrelas no olhar. Tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol. A mulher portuguesa tem o encanto do mar. A mulher portuguesa tem estrelas no olhar. Tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol. A mulher portuguesa tem o encanto do mar. A mulher portuguesa tem estrelas no olhar. Tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol. A mulher portuguesa tem o encanto do mar. A mulher portuguesa tem estrelas no olhar. Tem a lua e o luar que me faz apaixonar. E é isto que nós gostamos, de boa música portuguesa, mas há coisa que às vezes nos magoa e nos dá a apertar aqui o nosso coração, é quando um deles se vai, e cedo demais. A ala dos namorados hoje está muito triste, e de certeza que a cultura portuguesa deixou ir embora uma das vozes, uma das lindíssimas vozes portuguesas, Nuno Guerreiro. Nuno Guerreiro fazia parte da banda dos Ala dos Namorados, que faleceu esta quinta-feira, e já deixamos uma mensagem de pésamos a toda a família da rádio e todos os seus familiares. E ficamos já de seguida nos Loucos de Lisboa, uma voz de certeza que vocês adoram. Parava no café quando eu lá estava. Na voz tinha o talento dos pedintes. Entre um cigarro e outro lá cravava a bica ao melhor dos seus ouvintes. As mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Um gesto que podia ser de amor, sorria. E ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Um dia numa sala do quarteto passou um filme lá do hospital, onde o esquecido filmado no gueto entrava como artista principal. Comprámos a entrada para a sessão para ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão dele não aparecer pela manhã. Os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Mudámos muita vez de calendário, como o café mudou de freguesia. Deixámos de tributo a quem lá para, um louco a fazer-me companhia. É sempre a mesma voz, o mesmo olhar de quem não mede os dias que vagueiam. Sentado lá continua a cravar beijinhos às meninas que passei. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. Até vagir sem mais. Guerreiro dos Ala dos Namorados. E de seguida vamos ficar com um dos que também muito marcou o Nuno Guerreiro, que é Solta-se um Beijo. Desta vez era com a voz de Sara Tavares. Solta-se um Beijo e vai daqui para o céu, de certeza. Deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar ainda onde te deixar. Trago-te o beijo prometido, sei o teu cheiro, um mergulho no canto para praças a guitarra e voas para além da lua. Amo o beijo que te quer soltar, espero que me sintas para me entregar. Dar as costas, o cabelo, a cigarrinha.

sabiam dançar. Era o novo e era o velho, sozinho e acompanhado. A roda era perfeita com a mulher a meu lado. Eu viro, tu viras, vamos todos lá virar. Este vir é português, com toda a gente a dançar. Eu viro, tu viras, vamos todos lá virar. Este vir é português, com toda a gente a dançar. Canecas e pipas de vinho alegram a noite inteira. Vira, vira, minha gente, nos Açores e na Madeira. Eu viro, tu viras, vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a dançar. Eu viro, tu viras, vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a dançar. Dançar, a música, a cultura portuguesa, mas também os deveres cívicos é importante. E é isto, a Rádio Arc-en-Ciel, dar voz a quem necessita e para talvez promover um momento importante. Temos connosco Emília Ribeiro, uma das pessoas que se vai representar então, a candidata, que se candidata às eleições legislativas portuguesas cá em França pela Europa. Olá, muito bom dia, Emília. Muito bom dia, Cristina, e muito obrigado pela oportunidade que me dá de passar nas ondas e ir ao encontro dos portugueses que residem em França, sobretudo assim na sua região, e claro, e evidenciar o facto que sou candidata pelo Partido Socialista para as próximas eleições, que sou cabeça de lista, e que tenho empenho de levar as nossas preocupações, porque são imensas. Já são muito antigas as nossas preocupações, tenho a impressão que andamos sempre a rebater todos os anos, de ano para ano, as nossas aspirações, e talvez seja tempo de levar à frente esses problemas, de levá-los à Assembleia e de fazê-los passar, de fazer reconhecer e de fazer passar e criar, fazer leis para que as coisas mudem. Portanto, isso, resumindo, é o meu objetivo. Não sei se quer que me apresente talvez mais pessoalmente, saber quem eu sou. Claro que sim. E dar esta voz também, que esta voz vá até a casa dos nossos ouvintes e que eles saibam como, onde, quando e porquê. Emília hoje apresenta cá um projeto, o seu projeto, e talvez possa faça com que os nossos ouvintes possam ter mais uma ideia, porque a Emília e não o outro. Sim, porque a Emília e não o outro. Olha, em primeiro lugar, dizer que sou a primeira imigrante da primeira hora, porque nos anos 70 sou imigrante, sou filha de imigrantes, e depois até sou mãe, agora sou mãe e avó de luso-descendentes. Portanto, eu passei por todas essas fases de imigração, ligadas a associações, ligadas mais tarde à luz às autarquias, como Lusa eleito, para defender de outra maneira os interesses dos portugueses, sobretudo aqui na França. E eu acho que é importante ter essa vivência dentro da imigração e com toda essa experiência, todas essas competências, que sejam elas associativas e profissionais, e também da gestão municipal como autarca numa cidade francesa, tenho essa vontade de convencer os outros deputados da Assembleia da República que todos somos um grande potencial. O potencial da diáspora é imensa. não tanto dos reformados, porque desejam regressar a Portugal e que contribuir mais uma vez, fora as remessas que enviaram durante anos e anos e anos, mas com a sua presença, com a sua mudança de residência fiscal, o que acarreta, claro, mais verbas fiscais para o país. E também, tanto isso, acho que é importante, é portanto pô-lo à frente. Nós somos agora, chegamos à população, os portugueses que chegaram nos anos 70, nos anos 80, estão a chegar à idade da reforma e têm essa vontade de voltar ao país para viver os últimos anos da sua vida, mas querem fazer de maneira serena e com os meios requeridos para fazer frente não só ao que vivem em Portugal, mas também o que vivem fora de Portugal, porque deixam atrás os filhos, os netos, e que também querem manter essa ligação entre os países de acolhimento e as famílias que estão lá instaladas. Claro que sim, acho que é um lindo projeto, porque que há anos viveram, que muito tempo se passou cá em França, mas temos sempre todos aquele objetivo, aquela garra de um dia voltar de onde vimos, não é? E isso é importante que vocês do outro lado também possam ajudar nesse sentido, porque nem sempre é fácil. De facto, os nossos imigrantes passam muito tempo fora e quando chegam a Portugal muitas vezes estão perdidos a nível de leis e por vezes idosos e não podem. E é isso, vocês, acho que é o vosso papel de poder ajudar nesse sentido. É uma dessas prioridades. É um combate que já tenho levado para a frente desde há muitos anos. Não é novo, não cai de agora desta campanha, mas eu criei uma associação com outros imigrantes, amigos imigrantes que foram confrontados com essas problemáticas quando chegou a Portugal há uma quinzena de anos atrás. Portanto, criamos essa associação para apoiar esses portugueses que chegavam a Portugal e que completamente desamparados e que depararam-se com um pagamento IRS que era desproporcionado com relação àquilo que eles pegavam nos países de origem e ficaram muito desorientados com essa questão. Portanto, é preciso avisá-los de antemão o que está à espera deles, mas também temos de lutar por uma maneira assegurar para que sejam, para o que o regresso seja facilitado. Tem-se de preparar a partir dos países de onde saem. Portanto, é preciso conhecer essa questão da tributação e o que o nosso programa vai tentar fazer é examinar a adaptação da tributação para que haja uma harmonização com as do país onde trabalhou e obteve a sua reforma. E a informação é muito importante, é muito importante. É preciso elaborar guias e até boletins ou dados úteis ou uma espécie de manual sobre o regresso dos imigrantes reformados, para que tenham toda a informação antes de dar o passo de volta ao seu país, porque não estabelecer um serviço por telefone, um serviço para sustentar uma linha direta e uma página também digital de informação dedicadas ao regresso. Portanto, deve ser um serviço de apoio e de assistência também nos municípios onde eles chegam e nos centros de saúde, porque o acesso à saúde está-se a tornar também muito difícil em Portugal e queremos também que os gabinetes de apoio ao imigrante façam um trabalho excelente, mas é preciso reforçar esses meios, reforçar as informações. Isto é, em resumindo, temos, antes que os reformados saiam dos países onde estão para ir e viver Portugal, têm de ter todo esse leque de informações, saber tudo o que está à espera deles para tomar uma decisão certa de dar o salto para o outro lado, de ir para Portugal e passarem lá os últimos anos da vida deles de uma maneira serena. Claro que sim. E qual outros projetos, apesar do regresso e da preparação da reforma dos nossos lusófonos descendentes, qual será o outro grande projeto, o outro grande objetivo que vocês vão apresentar? E eu acho que o projeto que é comum a todas as preocupações e que, bom, infelizmente já vem desde sempre e que não está assim a melhorar como nós podíamos querer com o tempo é a questão do ensino do português. Por isso é preciso alargar a rede do ensino da cultura portuguesa. O ensino tem de sofrer alterações. Portanto, neste domínio temos a ambição de alargar a rede do ensino e para isso é preciso dar atratividade ao recrutamento dos professores. Porque é esse o problema. O problema é o recrutamento dos professores. É preciso dar-lhes mais meios, mais motivações para se virem instalar em Portugal com salários, com medidas de instalação mais facilitadas e porque o recrutamento dos professores é verdadeiramente o tema mais difícil. Mas claro, para isso, para dar maiores salários, maiores medidas de maiores facilidades de instalação, temos de aumentar o orçamento dedicado ao ensino do português do estrangeiro para poder recrutar professores qualificados, porque é isso que necessitamos, professores qualificados para verem dar aulas aos nossos filhos e aos nossos netos. Isto é uma fase muito importante que é preciso lutar. Portanto, é preciso lutar para o recrutamento de professores, para tudo o que está à volta dos professores e também o orçamento, claro, as mais verbas que são necessárias para implementar essa grande fase. E, por outro lado, também temos de motivar os pais para que inscrevam os filhos nas aulas de português. Primeiro no primário, porque para abrir aulas no primário, para que o Instituto de Camões dedique um professor a ir dar aulas numa escola, é preciso haver um mínimo de alunos inscritos. Isso às vezes é muito difícil de conseguir. Há muitos alunos à espera de terem professores, mas estão dispersados, não são suficientemente juntos num certo lugar para poder dedicar uma professora ou um professor a ir dar aulas nesse lugar. E também temos de ver que também é preciso, outra problemática que tem a ver muito com os pais, é a transição entre o primário e o secundário. Nós temos a oportunidade. Temos acordos bilaterais entre a França e Portugal. Temos a possibilidade de abrir turmas no ensino secundário, no colégio e nos liceus, de fazer turmas bilíngues. Mas para isso, tem de haver inscrições. Os pais têm de estar conscientes que o português não é apenas uma língua de herança que se aprende porque é dos pais ou porque é dos avós, mas que é uma língua de cultura, que é muito influente no mundo inteiro e que pode se tornar uma língua de trabalho que vai abrir grandes perspectivas para o futuro profissional dos filhos. Portanto, temos de fazer campanhas para que os pais estejam conscientes que, ao inscreverem os filhos nas aulas nos colégios, que peçam aulas de português, que vai abrir a oportunidade de abrir aulas bilínguas. Claro que o inglês é a língua de base que todos os pais escolhem, mas em vez de escolher ou o espanhol, ou o alemão, ou outra língua, também pode ser útil, mas o português é importante. Sobretudo porque os nossos filhos, os nossos netos, os lusos, como nós chamamos, os lusos descendentes, têm uma potência muito grande para regressar a Portugal. Há muitos que trabalham em empresas francesas, em empresas europeias, e que porque sabem o português, são destacados para trabalhar em Portugal. Cada vez existe mais. Porque o modo de vida, a qualidade de vida é muito agradável para eles. Portanto, eu soube também que tive conhecimento que há municípios que estão a acolher famílias inteiras de portugueses, de lusodescendentes, que se querem instalar nas suas aldeias, nas suas regiões. E o português, portanto, temos de acreditar no português como uma língua de grande importância, de uma língua que nos vai servir para o futuro dos nossos filhos. Grande verdade. Sim, senhora, nunca esquecer esta nossa língua materna e fazer tudo com que ela cá chegue novamente. Emília, vamos deixar aqui uma palavra aos nossos ouvintes para que eles saibam como, quando e porquê este voto é importante nesta nossa vida de imigrante. Porquê que devemos assim votar? Já para já, é a primeira vez, portanto é inédito, que o Partido Socialista teve vontade de promover uma maior proximidade com as comunidades portuguesas. E porquê? porque compôs a lista, tanto para a Europa como fora da Europa, que é composta apenas por portugueses que residem na Europa, como é o meu caso na França, como é o caso na Suíça, como é o caso no Reino Unido, na Alemanha, e fora da Europa, nos outros países do mundo, é igualmente. Portanto, somos portugueses que residem fora de Portugal. Conhecemos, vivemos os nossos problemas, conhecemos as nossas preocupações, as nossas aspirações, e somos nós que somos os mais capazes de ir à Assembleia e de fazer, propor à frente as nossas expectativas. Por outro lado, também é muito importante, o Partido Socialista decidiu desta vez de promover o lugar das mulheres nas funções de responsabilidade. E para isso é preciso dar lugar às mulheres. Para exercer essas funções, tem-se proporcionar às mulheres de ocupar esses postos. Portanto, o que foi feito com a nossa lista, porque somos duas mulheres nos dois primeiros lugares da lista, eu sou a Emília Ribeiro em França e a Ana Maria Pica na Suíça. E temos por trás, com muito empenho, os nossos suplentes no Reino Unido e na Alemanha, que estão atrás de nós e que reconhecem o nosso valor e que estão atrás de nós para nos ajudar a implementar o nosso programa. Parabéns, sim senhora. E então este dia de voto vai ser então a 16 de maio? Pronto, agora o voto vai ter lugar, o voto oficial vai ter lugar a 18 de maio. Mas os portugueses que residem fora de Portugal, que têm a morada no cartão de cidadão no estrangeiro e que estão recenseados, vão receber, e já devem ter começado a receber, os envelopes com tudo o que é necessário para votar. Isto é, dentro do envelope vai haver o boletim, onde vão marcar com uma cruz o partido que escolhem. Portanto, eu peço a confiança daqueles que me estão a ouvir e de outros que estão convencidos da minha capacidade de ir à Assembleia da República para defender os nossos interesses e que, portanto, ponham a cruz à frente do PS, evidentemente. Depois disso, depois de dobrado esse tal boletim dentro de um envelope de cor, que acho que no princípio deve ser verde, é muito importante salientar esse facto. Para que o nosso voto seja válido, é preciso identificá-lo. Temos de saber qual é o eleitor que está recenseado e que envia esse voto. E para isso é preciso juntar fora desse envelope a cópia da nossa identificação. A nossa identificação pode ser o bilhete, a cópia do bilhete de identidade, a cópia do cartão de cidadão. Agora até já há novos meios de obter essa identificação, porque pode ser, se tiver a carta de condução portuguesa também é válida, mas a cópia do seu passaporte também é válida. E há outros meios, certidões de eleitores, mas já para isso tem de ir ou com o consulado ou o portal do eleitor para obter esse certificado, que não é a cópia do cartão de cidadão. Portanto, um desses documentos é indispensável, tem de ser enviado junto ao cartão que tem o boletim. E depois disso, claro, ao outro envelope que tem a morada do Portugal, pôr os dois documentos, tanto o envelope e o documento de identificação dentro desse tal envelope e pôr no correio. E depois lá chegará ao centro, à mesa de voto que é destinada aos eleitores do estrangeiro. E tem de ser enviada o mais tardar no dia 16. No dia 16. Porquê? Porque tem de chegar a tempo de ser contabilizado. E é o selo que está. Não é preciso pôr selo no envelope, mas nos correios, põem sempre aquele selo do envio do correio, e é isso é que conta para ser considerado, para chegar a tempo, para ser considerado como chega a tempo à mesa de voto e para ser contabilizado. Por isso, seria uma grande pena que o seu voto seja anulado simplesmente porque ou enviou tarde demais ou porque não pôs o documento de identificação. E, claro, como foi numa das últimas eleições, em que mais de 37 mil votos foram anulados. Portanto, agora acho que todos estão ao corrente dessa problemática e que vão fazer frente a isso e que vão fazer com que o seu voto seja útil e que podemos contar com a sua voz para elegirem os deputados que os vão representar na Assembleia da República. Muito importante. E como costumamos a dizer, quem vota conta e quem conta vota, não é assim? E deixamos aqui esta palavra que seja e que possamos ficar em mente que até o 16 para nós, migrantes que estamos fora do país, nós, a Rádio Arconcel, também podemos ajudar nesse sentido. Quem não souber, quem não puder, pode vir até aqui à rádio e nós ajudamos nesse sentido. Ao sábado de manhã, quando eu estou cá presente, posso ajudar também. Quem não tiver impressora em casa, também podemos ajudar para imprimir o cartão de cidadão ou a identificação, mas também o consulado honorário de Orleans também está presente para responder a todas as vossas questões perante essa parte de como votar e onde votar. Obrigada, Emília. Muito obrigada e espero ter uma outra ocasião para fazer o balanço dessa campanha. E com todo gosto que ficamos em contacto. E na verdade, Emília, uma senhora muito envolvida na comunidade portuguesa, que seja a nível associativo, que seja a nível de conselheira, como seja a nível de autarca, e também defender a voz da língua portuguesa por todo o mundo. Obrigada, Emília, de te representares e de te candidatares hoje nesta função, que acho que te fica mesmo bem. Muito obrigada, sim, pela sua atenção e a todos os ouvintes. Não se esqueçam do envelope. Muito importante, que vocês vão receber brevemente em casa. Sim. Obrigada, tudo de bom e um bem-aja. Força. Muito obrigada a vocês todos. Obrigada. Até breve. E continuamos na nossa boa música portuguesa. Para continuar e ficar aqui com um balanço correto, ficamos então na voz de Cecília Kroll e o Pablo Albarrón com Grândola Vila Morena. Acho que seria a música que podia mais definir este momento que vimos de passar com Emília Ribeiro. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Cada justo igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Cada rostro igualdade, o povo e que mais ordena. Assombrado, mas a tua vontade. sabia idade. Jurei ter por companheira a sombra de uma zinheira que já não sabia idade. Vamos continuar nas nossas entrevistas de hoje. Como estava a dizer, então, recebemos dois candidatos às legislativas portuguesas pela Europa. E já de seguida vamos ouvir o Sr. Carlos Gonçalves. O Sr. Carlos Gonçalves, que ficará então para nos responder e falar um pouco sobre esta candidatura da parte do Sr. Carlos Gonçalves. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, cumprimentar como é evidente a Cristina e todos os colaboradores e ouvintes da Rádio Arcancial e desde já o meu agradecimento pelo facto de manterem vivo um órgão de comunicação social em língua portuguesa, um órgão de rádio. Eu sei como é difícil numa zona onde reside uma importante comunidade franco-portuguesa e o vosso papel e o vosso trabalho é notável, deixo aqui esse agradecimento. Muito obrigada. Isto não é propriamente uma candidatura do Carlos Gonçalves, eu integro uma lista da Aliança Democrática, a coligação do Partido Social Democrata com o CDS, e apresentamos novamente às eleições legislativas porque vivemos na Europa e neste círculo eleitoral os portugueses que aqui residem podem eleger, por enquanto, esperemos que as coisas venham a alterar, não fiquemos mais deputados, se tivermos mais força política, aqueles que nos ouvem percebem muito bem que teremos mais força para eventualmente levar os governos a terem maior atenção às questões das comunidades portuguesas. E nessas questões temos que ter políticas claras relativamente à rede de serviços consulares. É verdade que na Europa, muito particularmente em França, o atendimento consular melhorou de forma muito significativa. Hoje, por exemplo, o principal consulado na Europa, que é o consulado de Paris, onde eu normalmente exerço funções, os atendimentos, nomeadamente os dados de documentação, as esperas terminaram, hoje a situação mudou completamente, mas temos, como é evidente, que utilizar as novas técnicas que existem no plano informático, plano tecnológico, para ainda poder beneficiar mais os portugueses que residem no estrangeiro, mas para isso também são precisas campanhas de informação, nomeadamente no que diz respeito à chave móvel digital. O que não foi correto e que criou, digamos, alguma revolta por parte das comunidades portuguesas foi o anterior governo ter prometido um consulado virtual, ter prometido o e-consulado, ter prometido que o consulado estava à distância de um telemóvel, criando muitas expectativas que não conseguiu concretizar. A pior coisa que se pode ter na política e que permite que os partidos populistas, e normalmente em Portugal neste caso, o Chega, ou na França, o Ação Nacional, terem a votação que têm, é os partidos criarem os políticos expectativas às pessoas que não podem concretizar. E neste caso foi aquilo que aconteceu e por isso um sentimento de revolta muito grande que havia nas comunidades portuguesas, que tem vindo a diminuir porque tem sido possível, digamos, de dar a volta a esta questão do atendimento e já agora, nas propostas que temos para os portugueses que residem no estrangeiro, reabrir e reforçar estruturas consulares e, eventualmente, reabrir vice-consulados que, em algumas zonas do mundo e em França, têm um trabalho muito importante de proximidade com as nossas comunidades. Temos questões, por exemplo, a questão do regresso, e agora muitas vezes é falado do programa Regressar, nós iremos dar uma denominação diferente, que é o VEM, mas que vai incluir, para além dos trabalhadores no ativo e nos investidores, uma atenção particular para os reformados, porque os reformados também regressam, têm questões próprias complicadas, que devem ser atendidas e que devem ser acompanhadas, porque senão muitas vezes acabam por não regressar, ou seja, têm vontade de regressar, mas depois veem que as condições para o regresso são condições complicadas e por vezes mantêm a sua morada, neste caso em França, ou neste caso em Orléans, ou no Loiret, e nunca mudam a sua vida definitivamente para Portugal, o que me parece a mim algo que temos que alterar. O programa Vem deve ser para todos, e para quem trabalhou tantos anos em França, também devemos, como é evidente, pensar neles no momento do regresso a Portugal. Não é porque eu, Cristina, também tenho envelhecido e cada vez estou mais perto da reforma, eu estou a dizer isto porque isto é uma realidade clara, claro, todos sim. Nós conhecemos no dia-a-dia de portugueses que têm dificuldades no seu regresso após uma vida ativa e na qual tiveram um contributo muito importante. Falou das rádios, nós temos, como é evidente, que reforçar o apoio ao movimento associativo. Nós tivemos este ano a maior verba de sempre para o movimento associativo, foi a de 1 milhão de euros. Nunca tinha havido uma verba igual para apoio ao movimento associativo. Mas temos que implicar os consulados. Por isso foi criado o lugar de conselheiro social na Embaixada de Portugal em Paris, como havia no passado, para coordenar esse trabalho com os outros postos, no sentido das associações, independentemente de onde estejam, não serem esquecidas. Facilitar os pedidos de apoio, porque da forma como eles tinham que ser apresentados, as associações tradicionais, os grupos de folclore, por vezes tinham dificuldades em ser apoiados. Eram sempre os mesmos e poucos a serem apoiados, e os outros que trabalham, que domingo a domingo representam Portugal por as terras de França, com os seus grupos, com a etnografia, com a música, com a língua, com a cultura, estavam completamente esquecidos, e portanto nós temos que ter uma legislação que também lhes permita claramente mexer as coisas nesse sentido. Nós temos também que criar legislação, ou quando avançamos com legislação, pensar na mobilidade que cada vez é maior. Pensemos que Portugal é um país repartido pelo mundo num momento em que o mundo é cada vez mais global. Eu dou o meu exemplo pessoal, e a Cristina conhece uma parte desse meu período pessoal. Eu sou filho de imigrantes, meus pais vieram para aqui, eu vim para aqui, acabei por estudar aqui, os meus filhos já nasceram aqui, e os meus filhos hoje, independentemente de serem filhos e netos de imigrantes, são franco-portugueses como muitos dos filhos daqueles que me estão a ouvir, e hoje eles próprios estão a trabalhar nos Estados Unidos, como franceses e como portugueses, ou seja, o mundo cada vez é mais global. E por isso um país como o nosso, que só tem 10 milhões de pessoas, tem que contar com todos. Nós seremos mais capazes, mais fortes e mais competentes se contarmos com os milhões de portugueses que residem fora de Portugal. Mas não é só contar em termos de conversa. Porque, repare, o investimento que é feito no nosso país por portugueses residentes no estrangeiro através das remessas, o investimento que é feito e o aporte, permita uma expressão francesa, relativamente ao turismo, o papel fundamental que têm os imigrantes em alguns territórios de baixa densidade, ou seja, os concelhos do interior do país. Há presidentes de Câmara que me dizem, sem os imigrantes, o nosso concelho quase não tinha viabilidade. E, portanto, nós temos que pensar neste Portugal repartido pelo mundo, porque esta é a realidade que existe, às vezes, no atendimento entre os postos, e foi também iniciado o processo de eliminação da propina para o ensino do português no estrangeiro, que é um tema crucial a dois níveis. Um primeiro nível quer adaptar a rede do ensino do português no estrangeiro e as escolas portuguesas à nova realidade das nossas comunidades, porque há uma realidade nova, e é claro, até com a chegada de novos imigrantes, das associações, e neste caso, com o apoio claro, e vendo, por exemplo, aí, na nossa zona, com o apoio de uma rádio que promove diariamente a língua portuguesa. Promover o aumento do número de professores é claramente importante, nomeadamente na Europa, e a disponibilização do recurso online com o objetivo de facilitar o acesso ao ensino, mas sobretudo com a certificação, porque se gastaram vários milhões de euros a dar tabletes aos alunos, com duas experiências, uma em Estrasburgo e outra em Bordeaux, e as tabletes não foram praticamente utilizadas, algumas foram devolvidas e algumas foram utilizadas não para o ensino do português, mas para que os jovens se entretessem a fazer outra coisa. Portanto, temos que ter políticas ambiciosas para o país, mas eu sou daqueles que digo, para termos ambição em Portugal, temos que contar com todos os portugueses. E temos que ter políticas claras para as comunidades portuguesas, não só para atrair e eventualmente ao seu regresso, mas... Acho que a nossa conversa foi cortada. Se o Carlos me ouve novamente... Ai. Voltámos novamente com o Carlos, que Infelizmente a nossa conversa foi abaixo, mas já voltamos novamente com ele já de seguida. Ora, nem mais. Já cá está novamente. 2 segundinhos. Já cá estamos novamente, Carlos, talvez... Eu não sei onde é que eu ia. Fui abaixo a sua chamada, mas já cá estamos novamente... Estava a falar a nível das tablets que foram... Como é que eu não perdi muito. Não perdi muito, não. Com a questão das tablets, com o dinheiro do PRR, foi assim do PRR no estrangeiro, que não tiveram praticamente utilidade nenhuma e alguns pais até as devolveram. Mas eu estava aqui a falar da necessidade de ter políticas para que Portugal cresça, para que Portugal mantenha os seus cidadãos, que diminua, como é evidente, a imigração, mas também a capacidade de aproveitar as pessoas que residem no estrangeiro, nomeadamente as suas empresas, para o desenvolvimento do país. Eu recordo que no tempo do Covid, em que houve muitas empresas portuguesas que ficaram numa situação dramática, sobretudo no setor da construção, Quem deu a mão, muitas vezes, às pequenas e às médias empresas foram as empresas de construção, por exemplo, dos portugueses em França, que pagavam no momento da encomenda. Eu há dias dizia isto a um secretário de Estado ligado à economia, e este é um exemplo da forma como quem está no estrangeiro sente o país. Porque quem está no estrangeiro sente o país de uma forma muito especial e foi mais um contributo num momento crítico para a economia portuguesa. E por isso nós temos que ter políticas para lá e políticas para cá. Nós temos que contar com os de lá e temos que contar com os de cá. Agora, não vale a pena é ter escudo de circunstância. Porque, repare, na última legislatura, que foi curta, o que é inacreditável é que os partidos políticos que normalmente trabalham em matéria de comunidades portuguesas não tiveram praticamente iniciativa política nenhuma no plano parlamentar. Na Assembleia da República, por exemplo, o Chega teve apenas uma medida discutida no debate no plenário da Assembleia da República, foi chumbada. O Partido Socialista teve uma, que é os passaportes especiais para os funcionários consulares, que no fundo era pescar uma medida que eu fui lida em 2005, que entretanto foi alterada e que agora foi corrigida. Enquanto que o grupo parlamentar do PSD apresenta, o grupo parlamentar, não estou a falar do governo, estou a falar dos deputados, é disso que estamos a falar, apresentou 6 propostas. Ou seja, houve um vazio de ideias por parte de um conjunto de partidos e nós não podemos continuar a ter na Assembleia da República pessoas que têm vazios de ideias relativamente àqueles que representam. Quem está na Assembleia da República tem que se responsabilizar, tem que se comprometer, primeiro, que conhece os assuntos. Segundo, que ao apresentar as propostas as consegue concretizar. Não é chegar a um momento de campanha eleitoral, prometer a chuva no naval como se diz o povo e depois fica tudo em águas de bacalhau, como também diz o povo. É fundamental ter políticas concretas, ter coragem para o fazer. Eu próprio já o demonstrei no passado, nomeadamente daquilo que eu considero ainda mais importante, que é a questão da participação cívica e política. E repare, da última vez que eu estive em Orleans, o tema que as pessoas mais discutiram comigo teve muito particularmente a ver com os métodos de votação. O que quer dizer que essa prioridade é uma prioridade global dos portugueses que estão no estrangeiro, mas é uma prioridade também para os portugueses que vivem na nossa região. Uma questão de reformados e no regresso a Portugal, uma questão da oferta do ensino da língua portuguesa e como é que nós podemos passar de uma fase de pouca oferta para uma fase de média oferta e, eventualmente, na relação com os franceses, que os franceses mudem a sua postura relativamente ao ensino do português no ensino oficial francês, que realmente nos últimos anos tem vindo a perder força, presença, deixando mesmo de ser língua de especialidade, e aquilo que é o desígnio principal de um país que se quer afirmar, sobretudo num momento agora de crise, é claramente a capacidade de contar com os que estão fora e aqueles que estão a residir em Portugal. E depois eu gostava também de dizer o seguinte. Há políticos, nomeadamente um partido político, que tem solução para tudo. E os portugueses que me ouvem percebem de quem eu estou a falar. A questão que deixo aqui é o seguinte. Os imigrantes, aqueles que vieram para aqui nos anos 70, nos anos 70, sobretudo, viveram momentos de grande dificuldade. E sabem, quando os problemas são difíceis, eles não se ultrapassam com um estalar de dedos, ou com 3 ou 4 palavras. Eles superam-se com muita dificuldade, com muito suor, com muito sacrifício, Foi isso que fizeram os portugueses quando vieram para a França. Os problemas eram grandes? Eram. Os problemas eram muitos? Eram. Os obstáculos eram importantes? Eram. Mas superaram com dificuldade, levaram anos e refizeram a sua vida. E por isso, eu faço aqui um apelo. Desconfiem daqueles que vos dizem, olha, o problema é A, eu tenho solução para isso. O problema B, os culpados são aqueles. E que depois, concretamente, com propostas concretas que possam ser execuíveis, nunca têm algo de concreto para apresentar aos portugueses. Isto chama-se populismo, tão bem representado em França como por outro partido em Portugal. E eu chamo a atenção dos portugueses que esse partido venceu as eleições nas comunidades portuguesas, nas últimas eleições, e apenas teve uma proposta debatida na Assembleia da República, que até foi chumbada, o que demonstra a atenção que tiveram para aqueles que nas urnas foram votar por eles. Portugal merece mais, mas sobretudo aqueles que estão no estrangeiro, que sentiram as dificuldades de ser imigrante, que sabem as dificuldades que há em superar os obstáculos quando ser imigrante, merece ainda o maior respeito daqueles que fazem política ou que representam partidos políticos, que se apresentam a candidaturas políticas e que na Assembleia da República têm como obrigação e como dever defender aqueles que representam e procurar encontrar soluções para os seus verdadeiros problemas. Estas são as nossas ideias principais. Eu tenho uma postura própria. Quem me conhece sabe como é que eu funciono. Muitas vezes cheguei a estar em desacordo com o meu partido, mas eu prefiro por vezes estar em desacordo com o meu partido quando estou em acordo com a minha consciência. Também tenho a sorte no meu partido perceberem que as comunidades portuguesas é uma área específica que tem que ser vista de forma diferente de quem vive em Castelo Branco, que é a minha cidade, naturalidade, ou Cabeceiras de Bastos, que é a terra do meu pai, e que, portanto, tem que ter uma atenção muito particular. É isso que nós queremos para o país, é isso que nós queremos para os portugueses que vivem no estrangeiro, porque eu acredito no futuro de Portugal, no meu país, no vosso país, no nosso país, se contarmos com todos. Se ficarmos restritos àquele retângulo, já não tenho a mesma ambição. Mas se contar com os que estão cá fora, são empreendedores, realmente Portugal pode ter um futuro risonho se souberem contar com nós. E nós, que há 3 anos não temos um deputado na Europa, sentiu-se claramente que as comunidades portuguesas, neste círculo eleitoral, desapareceram completamente do debate. E eu pergunto àqueles que me ouvem se viram os deputados passarem para as vossas terras, se falaram com eles, se os conhecem, ou se conhecem os candidatos agora nestas eleições, se alguma vez na vida perceberam que eles estavam intimamente ligados ao problema geral das comunidades portuguesas. Portugal é só um, os de lá e os de cá. Eu faço parte dos que estão fora, mas não me sinto minimamente menorizado relativamente aos que vivem em Portugal. Os meus filhos são portugueses como os que estão em Portugal. E quando tiver netos, infelizmente ainda não tenho, podem crer que serão tão portugueses como aqueles que vivem em Portugal. Bem-haja, Sr. Carlos Gonçalves. Obrigada por estas palavras. Eu agradeço a oportunidade de ter de uma forma rápida explanar um conjunto de ideias, mas as pessoas já perceberam que eu sinto estas coisas de uma forma muito peculiar, porque desde há muitos anos, e por influência do meu pai, que eu estive nas lutas das comunidades portuguesas, eu deixo aqui uma pergunta: onde é que os candidatos agora às eleições legislativas, e alguns têm a minha idade, e alguns até podem ter mais que a minha idade, onde é que andavam em 1996 e 97, quando se defendia o voto dos imigrantes para as eleições presidenciais? Primeira vez que entrei na Assembleia da República foi pela mão do meu pai para defender que os imigrantes, que nós, vocês, pudessem votar para eleger o Presidente da República, porque naquela altura nem para o Presidente da República podíamos votar. É uma vida entregue à defesa das comunidades portuguesas e espero que me seja dada uma nova oportunidade. Não será muito longa, porque Portugal neste momento está a viver ciclos políticos curtos, mas pelo menos serão 2 anos no sentido de defender e de honrar a minha gente, e a minha gente é a gente da imigração. Agradeço imenso estas palavras, e que chegaram muito longe até a casa dos nossos imigrantes, para que eles possam perceber o quanto é importante votar. Então, até ao dia 16 de maio, vocês vão receber em casa o envelope, e como já foi explicado, então tentem fazer como está marcado. Nós aqui, Rádio Arconcelho, também podemos vos ajudar nesse sentido, onde a impressão um ano passado, foi, há dois anos, foi muito falado em que as pessoas não tinham possibilidade de imprimir. Podem passar por cá, por a rádio, também podemos ajudar, mas também no consulado honorário de Orleans também podem ajudar nesse sentido. Então, está tudo entre as vossas mãos e podem então ir votar nestas eleições legislativas. Não é assim, Carlos? É isso mesmo, a metodologia é complicada, ainda por cima depois nós conseguimos há uns anos atrás, pelo menos para as eleições legislativas, que se pudesse votar presencialmente, mas infelizmente não é dada a informação às pessoas no momento da inscrição, quando vão fazer o cartão de cidadão ao consulado, poderem optar por votar no consulado. E as pessoas acabam todas por votar pelo correio, porque, por exemplo, quem reside aí, digamos, em La Chapelle-Saint-Mesmin, ou numa terra aí ao lado, podia votar ao consulado. Mas como as pessoas não têm sido informadas, continuam a receber o voto em casa. Portanto, nós temos também que, por enquanto, tentar no futuro dar mais informação para que aqueles que vivem muito perto do consulado possam também nas eleições legislativas ter mais pessoas a votar no consulado. Se não, recebem o boletim em casa, têm que estar muito atentos à informação, têm que pôr a cruz no partido que querem apoiar, dobrar, incluir num envelope, salvo erro, de cor verde, depois de incluir esse envelope num outro envelope maior, onde já está o destinatário, incluir cópia do cartão de cidadão ou do passaporte ou da certidão de eleitor que prove que é a mesma pessoa que votou, fechar e enviar e meter no correio, porque não é preciso pagar, porque o porte já está pago. Perdem um bocadinho de tempo, mas às vezes perder um bocadinho de tempo na vida é realmente muito importante para a vida de cada um, porque decidir bem é importante e eu espero que as pessoas desta vez decidam em dar o apoio ao Dr. Luís Montenegro, que durante um ano fez um trabalho notável à coligação AD-PSD-CDS, porque aquilo que foi feito durante este ano é demonstrativo daquilo que podemos fazer se tivermos mais capacidade no Parlamento de ter mais deputados e eventualmente até chegarmos à maioria absoluta, onde poderíamos avançar com reformas que iriam contribuir de forma clara para o desenvolvimento de Portugal, mas para aquele Portugal que eu entendo repartido pelo mundo. Só uma nota. Dr. Luís Montenegro, antes de ser Primeiro-Ministro, fez uma iniciativa chamada A Volta a Portugal, Sentir Portugal. Ele correu todos os distritos de Portugal. Ele foi aos Açores, ele foi à Madeira, mas também veio à imigração. Esteve aqui connosco. Percorreu 6 países europeus. Fez 3 mil quilómetros. Esteve connosco. Esteve convosco. Falou com as pessoas. Ouviu muitas críticas. Ouviu muitos reparos. Ouviu muitos elogios. Mas provou que ele sente Portugal através do mundo. E eu nunca tinha tido um primeiro-ministro. Nunca tinha tido um primeiro-ministro que visse Portugal estar partido pelo mundo. Quando temos um primeiro-ministro que pensa o país desta forma, pensa mais ou menos como eu, pensa mais ou menos como os ouvintes da Rádio Arcanciel, e se pensamos todos da mesma maneira, em relativamente à relação entre Portugal e as suas comunidades, eu acho que o nosso programa é aquele que está mais adaptado a pôr em prática este sentimento claro de um país que, espalhado pelo mundo, é um grande, um enorme, um fantástico país. Eu tenho muito orgulho em ser português, todos nós temos uma super identidade, mas para essa identidade também é preciso medidas, e já agora, para terminar, agradecer à Rádio Arcanciel a oportunidade, porque o vosso trabalho no dia-a-dia também permite que os jovens que já nasceram em França mantenham uma ligação identitária à nossa língua, à nossa tradição, à nossa cultura, à nossa terra, ao nosso país, a Portugal. Viva Portugal, viva Carlos Gonçalves, muito obrigada. E muito obrigado. Até breve. E boa Páscoa para todos. Igualmente, uma boa Páscoa, feliz Páscoa. Que amanhã seja um dia feliz para todos, porque é um dia importante. E para todos nós, mesmo para aqueles que eventualmente não ligam à religião, é um dia de família e a família é a coisa mais importante da vida. Claro que sim. Muito obrigada e até breve. Obrigado, Leo. Tchauzinho, obrigada. Bom dia. De agradecer os nossos dois convidados à entrevista desta manhã, ao Sr. Carlos Gonçalo, mas também à Dona Emília Ribeiro, que esteve cá presente connosco com estas indicações, informações, que é muito importante. A nossa rádio também serve para isso, é uma ponte de informação que vai até às vossas casas para que vocês saibam como devem, quando devem, quando o quanto é importante votarmos, porque é assim, quem vota conta, e muitas vezes temos sempre uma opinião tardiva, porque não votamos e infelizmente já é tarde, não é? Então pensem bem, votar é importante, que seja aqui ou lá, onde for, mas é o nosso dever cívico e tem que ser assim. Entretanto, vamos nos despedir de vocês, porque esta manhã passou num voar, já são 12:04, 12:04, nós ainda cá estamos, n'est-ce pas? Monsieur Matisse, mais Matisse a fait un travail extraordinaire pendant nos interviews. Matisse a continué à travailler pour la Saint-Jean, merci, oui. À toi, merci, du bon boulot, parce qu'en plus, un appel et une réponse. Voilà, tout à fait. C'est du tac au tac. Voilà, il faut que j'aille vite, je me dépêche, on fait tout bien correctement. Très bien. Et on va finir en musique de la... Musique que vous pouvez connaître maintenant par cœur. C'est-à-dire que quand on écoute cette musique, on pense à... La Saint-Jean. Eh oui, n'oubliez pas. Donc c'est Dame El Kuduro. Dame El Kuduro. Dame El Kuduro. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire, oh, Dame? Non, Kuduro, oui, mais Dame, non. Dame, donne. Donne-moi le Kuduro. Voilà. Dame El Kuduro. Think c'est ainsi. Et bientôt, vous retrouverez aussi des petites vidéos par rapport à cette musique. Donc la chorégraphie qu'il faudra apprendre par cœur. Tout à fait. Mathis, notre chorégraphe, notre, on va dire, la voix des réseaux, la voix de la com. Alors, il n'a pas de mérite et sincèrement, il va être noté parce que Monsieur Mathis, étant donné qu'il est en alternance tout communication et... Et événementiel, du coup. Événementiel. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne trouve pas une com correcte. Je serais très dur et intransigeant. Ah, je ne sais même plus dire. J'arrive à même pas le dire non plus. Je serais dur avec toi. Et je veux une belle com. Et tu seras noté là-dessus. Et j'enverrai le tout à ton prof. Il n'y a pas de souci. Je lui mets la pression. Merci à toi, Mathis. Merci beaucoup. Et je te laisse nous dire au revoir à nos auditeurs, toi en premier, et t'as un petit message sur cette musique. Et donc, oui, on a une petite dédicace aussi au passage à Mamie. Mamie qui nous fait une dédicace à toute la radio Arc-en-Ciel, qui nous remercie pour nos événements, qui nous fait des bisous à tous et qu'on retrouvera aussi à la Saint-Jean, bien sûr, comme chaque année, tous les Portugais sont là prévus. Et je vous dis au revoir et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux de Radio Arc-en-Ciel et les notes donc, de l'émission avec vous, car on va sortir un post sur Pâques. Donc à ne pas manquer sur l'histoire de Pâques et plein d'autres petites informations. Et aussi à apprendre la chorégraphie qui va sortir. Je ne sais pas quand actuellement, mais on va donner des petits indices sur des pas de chorégraphie. Déjà, vous avez la musique, vous pouvez déjà vous ambiancer chez vous. Tout à fait. Et on se retrouve samedi prochain avec une interview un peu spéciale, mais on vous laisse découvrir aussi sur les réseaux. Tout à fait. Et Binôme Philippa. Binôme Philippa qui sera là, qui aujourd'hui se repose. Très bien. Et on fait des bisous au passage. Tout à fait. On fait des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Donc pour moi, je vous dis ciao, ciao et à la semaine prochaine. Très bien, merci à toi aussi. Merci aussi d'être là. Donc oui, mon binôme à moi aussi, parce qu'effectivement, je serai absent pendant 2 semaines. Et pendant 2 semaines, effectivement, ce sera Philippa et Mathis qui seront là. Merci à vous deux. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Toute la communication sur la fête à la Saint-Jean, la fête Festa dos Santos Populares est partie. On vous donne plein d'indications, plein d'informations sur ça. De ma part, desejo-vos uma Páscoa feliz. Como dizia há bocadinho o nosso contemporâneo, o nosso amigo Carlos Gonçalves, que nos dizia que seja ou não seja católico, seja ou não seja presente nesta parte, mas temos que ser unidos na família. E é importante que este domingo de Páscoa, este sábado de Aleluia, o segunda de Páscoa, seja um momento de família, um momento de reunião e de união entre nós todos. Um excelente fim de semana a todos, boas Páscoas, um beijinho muito especial para os meus e para quem não pode estar presente. Tchau! Tchau, tchau! Quiero